Putz, você é só gostosa aí, mano. Caraca, que gata, hein, mano. Que isso, mano. Vem que tem. Vou morar no Santa Marta, hein. As mina do STM quer zoar. As mina do STM quer namorar. As mina do STM quer trabalhar. As mina do STM quer casar. As mina do STM quer zoar. As mina do STM quer namorar. As mina do STM quer trabalhar. As mina do STM quer casar. As mina do STM quer zoar, namorar, trabalhar, casar, se afirmar. É. Por aqui tem várias delas, vários sabores, princesas, cinderelas. Daquela que você nunca esquece, daquela que você só tem estresse. Daquela que te leva lá no céu, daquela que te bota no banco dos réus. Cê tá ligado, parceirão, que é assim. O processo é seletivo, morou neguinho. Mas imagina você com uma mina de fé, que cuida da carinho, é companheira, já é. Mas tem aquelas que só quer zoar e a praia se queimar pra no baile mostrar a marquinha. Essa mina é danadinha, ela sabe castigar. Que isso, filha? As mina do STM quer zoar. As mina do STM quer namorar. As mina do STM quer trabalhar. As mina do STM quer casar. As mina do STM quer zoar. As mina do STM quer namorar. As mina do STM quer trabalhar. As mina do STM quer casar. Outro dia escutei uma garota falar que queria trabalhar pra depois casar. Ela pensava em sair da casa dos pais, já era de maior e queria muito mais. Constitui sua família no morrão, STM está no seu coração. Oposição, não pensa nisso não. Só o uísque e Red Bull, dormir na treta do negrão. Cobiçar o marido da outra, ela debocha, ela faz caras e bocas. É no cantão, na BR, na arena ou lá no pico. Não tenho compromisso, curtição é comigo. Já fechei contigo, pode me levar. Pois tenho 20 anos e eu quero é zoar. Pois sei que sou uma mulher poderosa. Adoro curtição e meu momento é agora. As mina do STM quer zoar. As mina do STM quer namorar. As mina do STM quer trabalhar. As mina do STM quer casar. As mina do STM quer zoar. As mina do STM quer namorar. As mina do STM quer trabalhar. As mina do STM quer casar. As mina do STM quer zoar. As mina do STM quer namorar. As mina do STM quer trabalhar. As mina do STM quer casar. As mina do STM quer zoar. As mina do STM quer namorar. As mina do STM quer trabalhar. As mina do STM quer casar. É, neguinho, o processo é seletivo, moro? Tanto para o homem, quanto para a mulher. A grande mídia todos os dias incentiva o erotismo, o consumo. Mostra modelos, corpos culturais, tá ligado? Homens e mulheres, valorizem-se, se respeitem. Viva, viva!